de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E nós continuamos hoje com a programação especial da Semana Santa. Ontem tivemos o primeiro ato do musical Jesus Christ Superstar. E hoje terminamos com essa obra, a apresentação dessa obra, e será o segundo ato. Eu gostaria de ler um texto, e volto a repetir que também para esse texto de hoje, que será lido agora, vocês encontram no nosso site www.acasadapedra.com.br. Vocês encontram um link, isso para quem quiser acompanhar comigo ou ler posteriormente. Também, nesse site, vocês têm um botão específico para o programa Questão de Sensibilidade. E lá entrando, se vocês têm uma página de interatividade, aparece uma página com três barras, a terceira barra, a última, é a da interatividade. E lá clicando, surge então uma página central com acesso aos programas que tivemos até agora. E com relação ao programa de hoje especificamente, vocês já têm o link para o texto que vou ler agora. E também tem o link para a página com a letra das músicas do segundo ato dessa obra. Mas vou ler para vocês esse texto, não só pelo teor informativo dele, mas por ser um resumo muito rico em termos de análise também sobre a obra. Jesus Christ Superstar, obra polêmica e marcante, é fundamental para se compreender não apenas os anos 60 e 70, mas também servindo como uma outra perspectiva para o mito no qual se baseou. Nos idos dos anos 60, uma então desconhecida dupla, no caso os compositores, música Andrew Lloyd Webber e letra Tim Rice, se formou para compor um revolucionário musical, tomando por motivo uma história com a qual poucos até então ousaram trabalhar, contar a paixão de Cristo musicalmente e dar voz àquele que é considerado seu traidor, o apóstolo Judas Iscariotes. Por si só, essas seriam razões que desmotivariam qualquer um. Mas os hoje consagrados, Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, se debruçaram sobre um projeto que, abraçado pelo calor humano e contestatório daquela época e de sua contracultura em ascensão, pôs por terra todos os prognósticos pessimistas. Jesus Christ se mostrou um sucesso. Não demorou para que se enxergassem as possibilidades cinematográficas daquela obra da dupla, que é hoje considerada a mais bem-sucedida dos musicais da Broadway, autora, dentre outros, de O Fantasma da Ópera e Cats. O fato é que já em 1973, a adaptação dos musicais envolventes evangelhos segundo Judas ganhou corpo, sobre a batuta do experiente Norman Jewison, do clássico Carruagens de Fogo. Aos competentes atores do musical, encenados naquela época nos teatros, foram dados os seus correspondentes papéis na produção. Assim, sendo os talentosíssimos Ted Neely, Carl Anderson e Yvonne Elliman, incorporaram respectivamente Jesus Cristo em sua imagem iconoclástica mais clássica, louro de cabelos longos e barba, um Judas negro, que não sabe como reagir com respeito ou desprezo à personalidade do amigo, e uma Maria Madalena asiática. Apóstolos usando calças boca de sino, segundo a moda da época, e ostentando os penteados mais esdrúxulos, exatamente dessa década de 70, soldados romanos usando metralhadoras, calças camufladas e coturnos, um rei Herodes extremamente afetado, contrabandistas de haxixe, granadas e mulheres negociando impunemente nos templos hebreus, tanques de guerra, a incorporação de elementos tão comuns naqueles idos marcados pela ascensão do feminismo, do amor livre e de outros elementos como formas de expandir a mente, vide a meteórica carreira de um Jim Morrison dos The Doors, e a guerra do Vietnã, contribuíram para a composição de um cenário não destoante em seus propósitos, mas extremamente verossímil e contemporâneo. Longe de parecer algo desrespeitoso à história original, o Cristo de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber e Jewishan é fascinante. Mas o personagem que dá a tônica à obra é mesmo Judas Anderson, excelente. Sua caracterização de um Judas inseguro, negro e sem saber o que pensar do seu grande amigo, misto de fascinação e medo, seu caráter contestatório com o qual julga as ações de Cristo que lhe parecem contraditórias, e o remorso de o entregar aos romanos, todas essas nuances encontraram em Anderson o mais perfeito acabamento. Vale lembrar que Judas é o narrador desta história, o que faz com que sua voz tenha um peso decididamente maior aqui do que nas versões já conhecidas. É através dos seus olhos que esta versão adquire uma nova e original perspectiva. Ponto para Anderson, que soube exprimir, como ninguém, a complexidade psicológica de uma personalidade cujas motivações eram até então ignoradas. A direção de arte é outro triunfo do longa. Ao adotar toda uma gama de referências contemporâneas, garantiu-se a obra a sua atemporalidade, ao mesmo tempo em que levantou diversas questões particulares àquele período histórico, como a Guerra do Vietnã e a segregação racial dentro dos Estados Unidos. Qual era a forma que até então a população média norte-americana encarava as crescentes vozes contestatórias à sua falida política racial e ao seu envolvimento com o Vietnã? Essas eram as questões pouquíssimo levantadas até então, e o filme contribuiu fundamentalmente no seu posterior debate e tomada de consciência com o público americano, passando a repudiar uma guerra tão absurda em sua contagem de vítimas quanto era em seus propósitos. Como musical, Jesus Cristo Superstar também triunfa com suas canções rock, hoje clássicas, que retratam as principais passagens da paixão de Cristo. Canções que merecem, pelo seu poder melódico e seu ritmo marcante, figurar no hall dos grandes clássicos do rock. Decididamente, uma nova abordagem do Evangelho, mais rock e dançante, é verdade, mas não menos profunda e válida. Uma nova versão para aqueles que se dispuseram a abdicar de seus preconceitos e expandirem sua consciência acerca do nosso mito mais forte e antigo. Um mito fascinante, não estático como um dogma incompreensível, mas vivo e pulsante como força constituinte de nossa realidade. Esse texto, por nós lido para vocês, foi retirado da internet, como dissemos. O link está na nossa página, a página da rádio, www.acasadapedra.com. .com.br, da rádio em relação ao nosso programa, e não da rádio Melodia, porque o site da Rádio Melodia é www.radios.com.br/melodiafm e lá vocês têm a programação 24 horas da nossa rádio. Mas o nosso programa tem uma página de interatividade que é o www.acasadapedra.com.br e lá existe um botão para o link para essa página específica da rádio com os programas e com material extra. E dentre os materiais colocados para o programa de ontem e de hoje, temos alguns links. No link de hoje, o acesso a esse texto. E no link de ontem e de hoje, uma página com toda a letra em inglês e a tradução em português das músicas que retratam a última semana de Jesus, dentro dessa visão renovada e que acabamos de apresentar no texto em questão do autor Bruno Kahl. Eu só quero dizer que a versão que estamos trazendo para vocês não é a versão do filme, e sim a primeira versão gravada de 1970. O filme é de 1973, mas essa versão é a versão original que foi lançada em Londres de 1970. Então, com vocês, o segundo ato do musical Jesus Christ Superstar. Eu só vou ler o roteiro das músicas a serem apresentadas, pelo menos vocês têm um pouco mais de noção do que vai ser tratado. Começa com a última ceia, depois a conversa de Jesus, Getsemane, é a conversa de Jesus com Deus, onde ele aceita a sua morte num momento de dúvida, a prisão, a negação de Pedro, Jesus perante Pilatos, a música do rei Herodes e os apóstolos cantando Nós Poderíamos Começar Novamente, a morte de Judas, o julgamento perante Pilatos e, finalmente, a música que dá tema à obra, Superstar, Superestrela, a morte de Jesus e a música de fechamento do musical. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hoped that I'd be an apostle, knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we've died. The end is just a little harder brought about by friends. For all you care, this one remember me when you eat. must be mad thinking I'll be remembered. Yes, I must be out of my head. Look at your blank faces, my name will mean nothing 10 minutes after I'm dead. One of you denies me, one of you betrays me. Me. And that's not all I see. One of you will die me. One of my 12 chosen will leave to betray me. Cut out the dramatics, you know very well who. Why don't you go do it? You want me to do it? Hurry, they're waiting. If you knew I do it, I don't care why you do to it. To think of my Jew, for now I despise you. You liar, you want me to sue it. What if I just stayed here and ruined your ambition? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry and go. Save me your speeches, I don't wanna know. Go! Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. What's that in the bread? Gone to my head till this morning is this evening like it's mine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so that when we die. You sad, pathetic man, see where you brought us to. Our ideas die around us, oh, because of you. Another sadness cut off, someone has to turn you in. Like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin. Just a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin. Get up, I've been waiting. God, I've been waiting. Oh, oh, oh, been waiting for you. Oh, every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Only want to say if there is a way. Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, my Lord. Have to know, my Lord. Show me now that I would not be killed in fame. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Just watch me die. See, see how I die. Oh, yeah. See how I die. Like 90, why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you please. before I change my mind. They're all asleep, the fools! Judas, must you betray me with a kiss? What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Tell me what's happening. Oh, what's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Hang on, Lord, we're gonna pop you. Hang on, Lord, we're gonna pop you. Hang on, Lord, we're gonna pop you. We're gonna pop you. Put away your sword. Don't you know that it's all over? It was nice, but now it's gone. Why are you obsessed with fighting? Stick to fishing from now on. Tell me, Christ, how you feel tonight? Do you plan to put up a fight? Do you feel that you've had the break? What would you say were your big mistakes? Do you think that you may retire? If you think you would get much higher, how do you view your coming trial? Have your men proved that all worthwhile? Come with us to Caiaphas. You just love the high priest's house. You just love seeing Caiaphas. You just die in the high priest's house. Come on, Doc, this is not like you. Let us know what you're gonna do. You know what your supporters feel. You'll escape in the final reel. Tell me, Christ, how you feel tonight. Do you plan to put up a fight? Do you feel that you had the break? What would you say were your big mistakes? Come with us to Caiaphas. You just love the high priest's house. You just love seeing Caiaphas. You just die in the high priest's house. Now we have him. You must realize the serious charges facing you. You say you're the Son of God in all your handouts. Well, is it true? That's what you say. You say that I am. There you have it, gentlemen. What more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Stay a while and you'll see him bleed. Now we have him. Now we got him. Now we have him. Seen you somewhere. I remember you were with that man they took away. I recognize your face. You've got the wrong man, lady. I don't know him, and I wasn't where he was tonight. Never near the place. That's strange, for I am sure I saw you with him. You were right by his side, and yet you denied. I tell you, I was never ever with him. But I saw you too. It looked just like you. I don't know him! Peter, don't you know? You see, or else they'd go for me. It's what he told us you would do. I wonder how he knew. this broken man cluttering up my hallway. Who is this unfortunate? Someone, Christ, hang off the juice. Oh, so this is Jesus Christ. I am really quite surprised. You look so small, not a king at all. We all know that you are news, but are you king, king of the Jews? That's what you said. What do you mean by that? That is not an answer. You're deep in trouble, friend. Someone, Christ, King of the Jews. How can someone in your state be so cruel about your fate? An amazing thing, this silent king. Since you come from Galilee, then you need not come to me. Your Herod's race, your Herod's case. To face, you've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead, and now I understand you're God. At least that's what you've said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to, and I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You are all we talk about, the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. I'd ask any superstar, what is it that you have got that puts you where you are? I am waiting, yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with this bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the... Get out! Get out, you King of the Jews! Get out, you King of the Jews! Get out of my life!

talk to me, Jesus Christ. You have been brought here, manacled, beaten by your own people. Do you have the first idea why you deserve it? Listen, King of the Jews, where is your kingdom? Look at me, am I a Jew? I have got no kingdom in this world. I'm through, through, through. Talk to me, Jesus Christ. There may be a kingdom for me somewhere if I only knew. And you're a king. It's you that say I am. I look for truth and find that I get them. But what is truth? Is truth a changing law? We both have truths. Are mine the same as yours? Crucify him! Crucify him! What do you mean? You crucify your king? You have no king but Caesar. He's done no wrong. No, not the slightest thing. We have no king but Caesar. Crucify him! No reason. I find no evil. This man is harmless, so why does he upset you? He's just misguided, thinks he's important. But to keep you vultures happy, I shall flog him. From Jesus, what do you want, Jesus? Tell me. You've got to be careful. You could be dead soon, could well be. Why do you not speak when I have your life in my hands? How can you stay quiet? I don't believe you understand. You have nothing in your hands. Any power you have comes to you from far beyond. Everything is fixed and you can change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? Silent, crucify him, crucify him. Remember Caesar, you have a duty. Don't let me a time on such a strange land. If you'd come today, you would have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. About your friends at the top, who'd you think besides yourselves to pick out the clown? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Muhammad move a mountain, or was that just beyond? Did your meat die like that? Was that a mistake? Or did you know your message would be a record breaker? Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Thank you. I'm thirsty. I'm thirsty. Oh God, I'm thirsty. Oh, I'm thirsty. I'm thirsty. It is finished. Father, into your hands I commend my spirit. E com essa belíssima música pungente, termina o segundo e último ato do musical Jesus Cristo Superstar e também se encerra a nossa programação especial para a Semana Santa. Mas como temos alguns minutos, e o que é muito bom, porque nesses dois últimos dias eu consegui, em pesquisa já de longo tempo, mas finalmente eu consegui, o programa me incentivou no sentido da procura, um material raro, porque eu já tinha a versão brasileira do musical, porque ele foi gravado em LP. Mas mesmo tentando remasterizar esse trabalho que eu faço muitas vezes com o material do nosso programa, eu não sou um técnico, eu não tenho um laboratório, mas tenho alguns aparelhos e faço esse trabalho domesticamente. Mas mesmo assim, fazendo uma tentativa, o resultado não foi positivo. Então eu não coloquei nenhum exemplo ou nem mesmo a versão inteira do musical em português, o que facilitaria a compreensão e daria uma visão de como foi a leitura dessa obra aqui no Brasil. E principalmente pelo fato de que

são 3 anos. Meu dever é tão difícil, tua obra não foi minha, Deus, tua vontade é uma crueldade. São fatais os teus desígnios, eis-me pronto, dá-me o cálice, fere, sangra, mata o filho teu, senão não quero mais. E eu então me despeço de vocês, desejando uma ótima Páscoa, com os sentimentos mais profundos, mais intensos de amor, solidariedade, prosperidade, irmandade e, acima de tudo, sensibilidade. Questão de sensibilidade volta segunda-feira. Um grande abraço.